Eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa. As os comentários subiram. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar. Me fechar. Aí você veio e me deu proteção, baixou minha guarda, chegou a maçã. Tiro fulminante no meu coração. Já era, já era. O amor quando cego não dá pra correr. Posso até ferir, mas eu quero você. Eu corro esse risco se for com você. Já era, já era. O amor eu amei. Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho. Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar. Me fechar. Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com a emoção. Tiro fulminante no meu coração. Já era, já era. O amor quando seca não dá pra correr. Posso até ferir, mas eu quero viver. Eu corro esse risco se for com você. Já era, já era.